Bem-vindo ao episódio 1 de Respire, Reflexões Diárias. Hoje vamos explorar o poder do momento presente. Às vezes, nos perdemos nas preocupações do passado ou nas ansiedades do futuro, esquecendo a importância de viver plenamente o agora. Então, respire fundo, permita-se mergulhar nesse fragmento de pensamento. Quando fechamos os olhos e nos conectamos com o momento presente, descobrimos um oceano de serenidade dentro de nós. Nesse espaço tranquilo, encontramos a clareza e paz. No presente, não existem arrependimentos do passado nem as preocupações do futuro. Existe apenas a beleza do momento atual. É aqui, nesse instante, que podemos nos libertar das amarras do tempo. É aqui que encontramos a verdadeira liberdade. Ao respirar conscientemente, permitimos que o momento presente se desdobre diante de nós, revelando a verdadeira sabedoria e beleza. Então, respire profundamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões, nutrindo seu corpo e mente. Permita-se ancorar no agora. Deixe que todas as preocupações e distrações se dissolvam, enquanto você mergulha na tranquilidade do momento presente. Lembre-se de que o poder do momento presente está sempre disponível para você. A cada respiração, você pode se reconectar com esse espaço de calma e serenidade interior. E à medida que avançamos juntos nessa jornada, exploraremos mais reflexões que nos ajudarão a cultivar uma vida consciente e plena. Obrigado por se juntar a nós nesse breve momento de reflexão. Esperamos que essas palavras tenham tocado seu coração e inspirado você a trazer mais presença e consciência à sua vida diária. Até o próximo episódio de Respire, Reflexões Diárias.